Charlie tá, o Charlie tá em uniforme correto. Cotejamento, chame a torre pro acionamento e táxi, o ajuste é no 014. Zero, transfere, passa nível 160 para 150 com sente da Romeu. Tá 3190, boa tarde, chegada Mari, desse mantém o 050, vigilância. 050, chegada Mari, vigilância, tá 3190. Controle Salvador, cordial, boa tarde, é o Pioneiro 12 decolado. 3000, Fox Papa Golf. Fox Papa Golf, desse mantém a 2000, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Tá estabilizado o golpe. Cruza 160, tá 3217. Chama o centro em 1288-3325 alterne, tá 3217. 288-3325, obrigado, bom trabalho. Pioneiro, 270 na saída Momo. 270 na Momo, quando autorizado tem condição de voar flirt. Frotinha, na verdade. Que mantém inicialmente o perfil aguardando coordenação. Afirmativo, aguardando. Leda, após Leda, DCT, Trive, corrigindo bridge. É, em bridge, intercept é o Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após DCT, Trive. Em Trive, prossiga direto para Pirassununga. Controle 1935 e o transponder é o 5047. Controle voo 755. 755, subir mantenha 360 da EL, vigilância. 360 da EL, 755. Até Belo Horizonte. Depois 13, Pirassununga, 1935, 5047. Correto, voo no 399, chame pronto no portão 6. Certo. Tripulação, prepara para a decolagem. Dois Salvador, Fox Papa Golf, vai passar a duna. Fox Papa Golf, reporte Simbra. Passará Simbra. Zulu informa no localizador, voo 13 ao 5. Tá pronto. Voo 077, autorizado Galeão, 380 é o nível. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da EL, após da EL, Leda, após Leda, DCT, Bidev, em Bidev, intercepta Upper November 857, até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, até a posição Groove, em Groove, intercepta Upper Zulu 14, até Toquim, o controle 119.35, acione 5053. 755. Salvador aboard, condor 076, passing 1565, identify the 140. Tá 8002, curva à esquerda, na proa 200, limite ao localizador. Esquerda, proa 200, limitado pelo LOC, o TAM 8002. Condor 076, clear, bons arrival, descend and maintain. Flight level 040. Chrono 076, descend flight level 040, clear to Bon Farrival. Flight 002, desce e mantenha 3000 pés, ajuste 10, 14. Para 3000 com 1014, 8002. 148 a bordo, 3 horas alternando Guarulhos para táxi. Copiado, Webjet 5729, está livre o táxi pelo pátio, Juliet e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 104. Boa viagem. Ok, Juliet e Alfa, no ponto de espera de 18.6, 104, bom trabalho, Web 5729. Bom voo. 1935 vai chamar, muito grato, tenha um bom dia. Torinho Juliette, sobre Paripe, visual com a 17. Gente, ingresse no corredor e aguarde transferência com a torre, Vitor Índia Juliette. Gente, vai ingressando no Interlagos, aguardando transferência. Controle Salvador, muito bom dia. O Trip 5, muito boa tarde. O Trip 5219. Tem informe estabilizado. O 8002 foi bloqueado. Entendeu curva para 130 para o localizador? Afirmo, 130 à esquerda, está livre a descida até 2000. Informe estabilizado. Para 2000 descendo, informará estabilizado. Bom. Desce e mantenha 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.4. 3.000 com 1.0, 1.4 ajustado, 3.1.9.0. Controle Trip 5.2.1.9, boa tarde. 5.2.1.9, saída gole, vigilância. Sente. Alô, 5.5, livre à direita, chame solo 1.2.1, decimal 9. 3.2.1.9, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Web 5729, está na Alfa, próximo ponto de espera da 1-0. 5729, Alim, mantenha 1-0. Alim, mantenha 1-0, Web 5729. 29, Alim, decola da 1-0, ventou no 70 graus com 1 no nosso. Alim, decola da 1-0, Web 5729. Tá, ó. Gente, o Fox Papa Golf está autorizado. Táxi, Alfa, Juliette e está livre o cruzamento do pátio principal e chame na Lima. Conhece o aeródromo? Conheço. É livre táxi via Alfa e Juliette, atravessar o pátio e chamará na Lima. Afirmativo. Salvador, Pioneiro 1-2, está cruzando agora 1-5-0, autoriza frote. Ok, solicite diretamente ao centro, frequência 12685, alterna 12545, Pioneiro 1-2. 2685, confirme a secundária? Secundária é 12545. 2545, grato, boa tarde. Boa. Vitor Índia Juliette, sobre rotatória. Chama a torre 118-6, Vitor Índia Juliette. 1186. Fechando para o cruzamento da 17. Chamarei para o cruzamento da 17, Charlie Tango Sport. Passou externo, gol no 395. Salvador, Vitorinho Juliette. No 395, vento no 70 graus com 1-1 nós, aguarde pista livre. Guardando. Vitorinho Juliette, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Vamos parar a final de 3 milhas, Juliette. Ono 755, chama o centro? Firmo, frequência 1288, alterna 1-3-3-2-5, no 755. 288-23? 1288, alterne 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, boa. Para 3190, desse mantenha 2000 pés, autorizado LS X-Ray, informe o localizador. LS 2000, autorizado, informarei estabilizado. Para 3190. Combo 076, reduce speed to 210 knots. Cona 076, reducing speed to 1-0-9. Salvador, boa tarde, Web 5729, cruzando agora 1500. 5729, boa tarde, submantenha o 340 direto da EL. 340 da EL direto, obrigado, 5729. Mike, é com o Vitor, controle? Frequência livre para coordenação e pouso. Está livre a frequência. Vitor Índia Juliette, estão os coronaves no sequenciamento para 1-0, 360 pela esquerda, reparte reingressando final no 7. 360 pela esquerda, reportará interceptando final da 7, Julie. Late 1014. Conda 076 and 3000, unit 1014. Vou seguir o táxi pelo pátio e vai manter a posição no ponto de espera da cabeceira 35, ok? Ingresse na Taxi Lima e mantenha o ponto de espera da pista 35. O senhor vai prosseguir pela pista até a Aerostar. Aqui o Márcio até a Aerostar. Mantenha a posição aqui da Lima, Charlie. Chame a torre em 18.6. Afirmativo, 18.6 é o ingressar na torre. Obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, é o Fox Papagolfo, está ingressando na Lima. Sente, siga em frente o Fox Papagolfo e reporte antes do ponto de espera da 35. Reportará. Taxi a Juliette vai em reita, interceptar a final da 97, visual algum tráfego da final da 90. Gente, segue na final 97, aguardando autorização para pouso. Taxi vai ajustar para prosseguir como número 2, positivo? Positivo. Taxi 002, livre pouso na 10, vento 180 graus com 12 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado, pouso, 802. Ponte espera da 35, Fox Papagô. Frente Fox Papagô, táxi via pista, 1735, reparte livrando parte 5. Porta na aérea, está, Fábio. Frente negativo, desconsidere, mantenha a posição, Fox Papagô. Mantenha a posição. Para prosseguir, chame só o 1-2-1 um decimal 9. 2-1-9. Torre 3190, complete final ILS, torre 118-6. Estabilizou, chama a torre 18-6, boa. Está pronto para iniciar lançamento, Lima Equilex 3. 7. Após o ingresso na Alfa e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6. O ajuste é 1-0-1-4, boa viagem. Obrigado, Livre Táxi, pátio Juliette, Alfa, ponto de espera, 118.6, Charlie Duncan Park. 1925, cópia. 2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Via Pesulu 1-7, pista 1-0, decola, subida, gole, transição, ofito. 1935 é o controle. Transponder 5062. Torre, boa tarde. Está 3179, estabilizado, baixado, travado. Passo Serra Vitor 372. Confirme, Altan 3190. 3190, confirmo. Vicente, vento 190 graus com 12 nós, altímetro no 0 no 4. Aguarde autorização para pouso. Aguardando, Altan 3190. 3190, livre pouso na 1-0, vento 190 graus com 12 nós. Livre pouso, pista 1-0, tá? 3190, confirma o vento? 190 com 1-2. Copiado, 3190. Vitorinha Juliette, solo ao 03, confirma a parte 4. Autorizado, reparte livrando. Fox Papagolfo, livre ingresso, táxi via pista, reparte livrando, parte 5. Livre a descido, X-Ray. X-Ray. Econo 076, maybe intercepted glides up on the 1-2. Clear ILS X-Ray, report established, on the 076. 076, they're coming established, localized and cleared the ILS X-Ray. Ponto 076, complete ILS approach, contact tower on 118, decimal 6. 186, Conor 076. Gente, frequência livre estacionar, Vitorinho de Juliette. 395, portão 04. Portão 4, igual 395. Confirmando o portão para o TAM 8002 é o 09. Portão 09-8002. Andes 583, ready to copy. Serasa, não é Serasa, é Chris. Aí tu copy. Go ahead. It's longly, please. Ok, this is 583. Cleared for destination Ezeiza, flight level 280, via Upper Whisk 50 until Mike India Alpha. After Upper November 857 until Papa Oscar Romeo. After Upper Mike 534 until Isobu India Sierra Oscar Bravo Uniform. Until after Upper November, Upper Mike, that's correct, Upper Mike 788 until Bravo Golf Echo. After Upper November 741 until Papix. Departure will be from runway 10, right turn, dial departure, after dial fly heading Leda. After Leda, fly heading Bidev, Bravo, India, Delta, Echo, Victor, to intercept airway Upper Whisky 50. And departure frequency 119.35, Skok Hold 5113. And just a minute for ready back, Andes 583. Okay, sir. Alpha 0583, fly level 280, 26, via Upper Whisky 50, intersection my India Alpha, Alpha 0050, until Papa Oscar Romeo, and then India Sierra Oscar Bravo Uniform, after my 788, and then area position. Okay, after Upper Mike 788, Bravo, Golf, Echo, Bajé, Bravo, Golf, Echo. Bravo, Golf, Echo, Bajé, por VR. Spot 5113, after takeoff, frequency 119.3. Okay, 1.583, the departure frequency 119.35. 119.35. And this clock is 5113. Yes, correct. 5113. Para push back at San Anel, Alpha 791, Tara Flinger 3, Gate 1. Alô no 925, portão 01, está autorizado, Chantax. Samanatá. Para o pushback acionamento 4791 da Pantanal, está no 3. Aguarde para o pushback Pantanal, temos a aeronave da Gol que vai iniciar agora no 01. A possibilidade de fazer simultâneo com o senhor. A gente consegue sair pela outra taxiway, se o senhor autorizar. Estou ciente aí, mas temos aí aeronaves aí na Alfa para o ingresso no pátio, ok? No momento não é possível. Obrigado. 399 no 612 para o pushback em funcionamento. O 399, porção 6, não interfere. Está livre, chame táxi. Deve chamar a táxi 399. 390.05, livre o táxi. Sábado, count, bom dia, 076, Condor Vacated. Condor 076, continue táxi via Alpha and report before Juliet. Condor 076, taxi via Alpha, call you before Juliet. 3190, copy o solo. Informa a linha decola da 10, vento 190 graus com 9 knots. A linha decola, certo. Gente, India November Alpha, só um instante. Pra qual horário é o plano? Gente, aguarde só um instante, vou checar aqui no sistema, ok? Vou checar aqui com a IS, no nosso sistema não consta seu plano, só um instante. Continue a descida até 4.000 pés, 1.014 ajuste. 3, could you repeat your departure? Yes, after the call, turn right, Wiener position. Negative, sir. Departure will be Dial, Delta, Alpha, Echo, Lima, Asper, Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, Dial, after Leda, after Leda, IDEV, Bravo, India, Delta, Echo, Vitor, IDEV. Ok, Dial position, then Bravo, India, Delta, Echo, Victor. Is correct? Be that position. That's correct. Report for push and start gate 10. Okay, so for push and start up as far as 5, I think. And Condo 076 approaching Juliet. Okay, Condo 076 maintain position before Juliet and stand by to join on April 1. Condo 076 holding position before Juliet. Control. Pantanal 471 na ponte, a passagem da aeronave da guarda pode efetuar o push, está na posição 3. Afirmativo, Pantanal 471 após o voo, livrar o parte no setor, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback, chame para o táxi. 471, gente. Gol 1399 para o táxi, CLB 152, autonomia 4 horas e 7, alternativa Galeão. Copiado, gol 1399, táxi em frente. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6 e o ajuste 1-0 no 4. Em frente, Juliette Alfa, ponto de espera, chame a torre 18-6, no 399. Ah, vamos falar com o Eric. O gol 925 quer que ele chegue mais atrás ou solo? Negativo, comandante. Temos um 767, um aeronave da sua companhia que está em táxi na sua retaguarda. Mantenha a posição e reposte para o táxi. Ok. Que o uniforme para Valença, aguarde um minuto, cópia. Qual o pátio? Ativo, Índia November Alpha, só um instante cópia, estamos processando aqui o seu plano, ok? Condo 076, clear to join on gate 11, o Condo 076. Ok, Condo 076, we are taking the gate 11 via 2 gate control. That's right. Estabilizou o gol 1612. 1612, complete final ILS, torre 118-6. 118-6, 1612. 91 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Fernando Campinas. Ponte localizador. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, portará estabilizado, 423. Conexo do centro. 286, obrigado, vem cá, todos, ajuste. 925, obrigado. Isso que eu acho que é uniforme para cópia. Que é uniforme, Valença, mil pés, autorizado, pista no 7 decola, ingressa corredor axé até o farol da barra, após caixa pregos, 1935 é o controle, 186 a torre e o transponder é o 0113. Correto, 4-04. 7, chame a torre por acionamento. O ajuste é 1014, boa viagem. Tá livre? Sente, número 2. No 612, livre pouso na 10, vento 190 graus com no 09, altímetro no 04. E com a IS, e a mesma está processando, ok? 19 decimal 35, bom voo. 19 35, olha. 3325. 288-2335, é o Charlie Duncan. E a segunda frequência é 13325. 3325. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Salvador, boa tarde, é o 399. 399, boa tarde, submantenha 360, Dael Vigilância. Dael Vigilância. É direto da El, é isso? Autorizado, direto da El. Obrigado. Leda da El, Dael Leda e aguarde fixo de transição. 20, redução para 210 nós. 219, 20720. Para cópia. General, está autorizado, voo local Salvador, Salvador. Decola da 17, realiza sobrevoo em Alagoinhas e retorna. Ingressa no corredor forte, restrito a 1000 pés, aguarda a liberação do controle para acender ao 035. Primeira curva será à esquerda. O controle 1935, a torre 186 e o transponder é o 0176. Gente, 03 a bordo, altímetro no 04, livre taxi, champanhe ingresso. No 925, pronto? Afirmativo. A linha mantém no 0, no 925. A linha mantém no 0, com o 925, bom. Todo. Ei, mantendo a pro, limite do localizador, 6720. Procede 7108, controle. Escuta, procede. Qual a pro que tá mantendo? É, a pro a 035. Foi instruído anteriormente voa Mari. Tu tá agora a 5 milhas mais ou menos afastado aí da Star. Vou ir na proa questão. Mantenha essa proa 035 sob vetoração. Está limitado pelo custo do localizador. Vê se mantenha 3.000 pés, 1014 o ajuste. 3.000 pés, o TAC 1014, mantendo essa proa, mantendo vetoração, 7.08. Decola da 17. Curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Sagaz, e lá intercepta a Upper Whisky 58. O controle 1935 e a torre 186, e o transponder é o 5116. Bom, no meio, Carol. Torre, o Pantanal 4711, ponto de espera pronto. Vicente 4711, mantém o ponto de espera. Mantém. 86. Nossa duna completa 1864234. 2014, boa viagem. Alô, Salvador, boa tarde, voo número 2. Voo número 2, continue em frente, o táxi chame antes da Juliette. Chamar antes da Juliette, número 2. Solo Salvador, voo 1856. Voo 1856, está pronto para cópia, Recife? Prossiga. Autorizado, Recife, nível 390, via Peruísque 50.